coração, tatuei seu nome. Uma palavra de grande valor. Eu sou seu de corpo e alma. Eu sou seu, você é meu eterno amor. Te ter em meus braços e assistir o pôr do sol. Louco pra te ver, faço avançar agora o tempo. Te sinto suave como o vento. Sinto a brisa em minha cara, como se fosse a presença da sua boca na minha. No coração tatuei seu nome, uma palavra de grande valor. Meu eterno amor. Lágrimas em minha cara derramam só alegria e desejo ao saborear sua boca em cada beijo. Desesperado pra te ver, faço avançar agora o tempo. Te sinto suave como o vento. Como se fosse a presença da sua boca.